vontade na fábrica de monstros. Se quiser conhecer, traga um guia corajoso, porque aqui eu penso onde nasce o veneno, onde a maldade do ser humano chega ao extremo. 121, nesse recinto é bem comum, é como um peixe beta onde tem dois, morre um. É mato, tem assassinato de rival, no banho de sol, com uma faca artesanal. Vem aqui ver como o produto é estocado, depositando 15 numa cela pra 4. O sistema penitenciário é um torneiro que só fabrica peça com defeito. Infelizmente, o nosso cliente não é aberto com bisturi, o médico é reincidente. Tô entre uma das multinacionais com mais de 1.116 filiais. Aí, seu presidente, quando eu sair, vou pôr em prática tudo o que aprendi. O Ministério da Educação esquece do povo pro da justiça se atolar de trampo. O escravo que escrevia e lia era açoitado. Hoje o preso educado é risco demasiado. Valeu, Brasil, o ex-detento voltou ao normal. Não tem carteira assinada, mas tem bereta e parafal. Na fábrica de monstro, ódio é matéria-prima, exportando o assassino pra mercado atacadista. Aqui a esperança já perdeu a validade, a faca na garganta, produto que vem da grade. Na fábrica de monstro, ódio é matéria-prima, exportando o assassino pra mercado atacadista. Aqui a esperança já perdeu a validade, a faca na garganta, produto que vem da grade. Mas o produto acabou de ser embalado, com lençol na cabeça, teve o corpo furado, alforriado por um desafeto. Agora tá em liberdade lá no cemitério. O processo de ressocialização do preso é feito à base de porrada e rango azedo. Mas quando eu sair, vou evoluir, cê vai ver. Vou abater um pelicano com RPG, vou arrancar o coração do talarico no punhal, enfiar um balote no peito do policial, e lá no centro a seringa vai virar arma. Dá água, porra da bolsa, sai daqui com. Não vou deixar a minha filha mandar carta pro programa do netinho de Paula. O dia de princesa dela eu mesmo vou conceder, nem que pra isso eu tenha que catar o HSBC. Sei que a salvação não sai da moldura, nem negocia com juízo alvará de soltura. Pra mim o livro de tantos fiéis tem a mesma veracidade que Senhor dos Anéis. Já era esse barato de segunda vinda, padecendo com a esperança de mudar de vida. Melhor tomar como exemplo o bando somalho, sequestrando Sirius Star por um resgate milionário. A fábrica de monstro, ódio é matéria-prima, exportando o assassino pra mercado atacadista. Aqui a esperança já perdeu a validade, a faca na garganta, produto que vem da grade. A fábrica de monstro, ódio é matéria-prima, exportando o assassino pra mercado atacadista. Aqui a esperança já perdeu a validade, a faca na garganta, produto que vem da grade. Essa potência colossal nunca fale, o que faliu foi a minha força de vontade. Ninguém aqui exerce essa violência toda só pra sair no livro de Fátima Souza, ou pra ser tema da revista de prática jurídica, por quem reincidiu com assassinato de polícia, sem rolê na quebrada e sem puta, privando o ser humano da liberdade. Porra, a vida é única, outra mãe que tem um filho idético. No seco foi negligente com traveco, e o calibre aqui carregado a bateria já opera com a central clandestina. Aí mãe, deposita meu seguro de vida, ou vem logo fazer a sua última visita. Como é que cê tá ligando do RDD? Agora não dá pra falar, beijo, amo você. Sou resultado da falha governamental, que toca o terror no agente prisional, que ameaça meter fogo na família se não deixar 380 passar no dia da visita. Produção em alta escala, fugiu do controle, agora só parece o aviso, viela da torre. Aí ladrão, então dá essa faca pra mim, pra eu render o carcereiro, inicia o motim. Na fábrica de monstro, ódio é matéria-prima, exportando o assassino pra mercado atacadista. Aqui a esperança já perdeu a validade, a faca na garganta, produto que vem da grade. Na fábrica de monstro, ódio é matéria prima, exportando o assassino pra mercado atacadista. Aqui a esperança já perdeu a validade, a faca na garganta, produto que vem da grade.